eu vou deixando a minha história. Eu faço rap, o caminho de Deus é minha trajetória. Meu objetivo é incentivar que todos que estão perdidos em Deus possam acreditar. Sou considerado a banca forte dos loucos, cujo meu lema é alcançar a todos. Liga de MCs, rimadores eficazes. Não precisamos de drogas e não vamos voltar atrás. Seguir em frente, nunca retroceder. O meu Deus é mais forte, essa batalha eu não vou perder. SLJ, o louco que destrói. Conga de Sansão, sou chamado de herói. Se é fazer diferença, só os loucos me acompanham. Sou observado e arrasado por Deus, então não se estranha. Uma palavra de fé que me deixa alucinado. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. E a cada passo se estende a caminhada. Prefiro ser louco carregado do que o louco carregado na arma. Porque a palavra divina é meu escudo e minha espada. Estou pronto pra batalha, estou pronto pra batalha. Prova de Cristo, linha de frente, fazendo diferente. Sou o louco crente, junto com a gente que representa. Sou mais um louco da família que abre as portas e entra em cena. Intruso, fazendo a diferença, então pensa e vem comigo. Você prefere ser um louco queimando o fogo do inferno ou um louco? Alá de Cristo, pense nisso, conheça o evangelho. Venha pro lado certo, venha pro lado correto. O povo louco, família de Jeová, só o louco louco. Tá. Aqui tem doido, barrido e uma pá de mano louco. Louvando a Jesus e dessa unção eu quero um pouco. Aqui tem doido, barrido e uma pá de mano louco. Louvando a Jesus e dessa unção eu quero um pouco. Aqui tem doido, barrido e uma pá de mano louco. Louvando a Jesus e dessa unção eu quero um pouco. De louco sou chamado, tenho sido aprovado pelo mundo dos viciados. Meu aviso eu tenho dado que Jesus foi humilhado, mas também foi exaltado. Não seja mais um retardado nesse mundo levado cada dia que se estende. Vem morrendo muita gente. Quem entende este mundo infelizmente é atraente. Não siga em frente, seja descendente do mais louco Jesus Cristo que me deu vida em um só sopro. De louco pra louco vou deixando o meu verso. Uma bíblia lá, microfone, isto é o que eu interesso. Dia a dia com Deus é um grande longo processo. Tem isso, tem aquilo. Oh! Ainda falta o resto. Doido, lunático, livre do pecado. Sou eu mesmo a visão e um discípulo abençoado. Faço parte de um corpo limpo, santo e transformado. E aí, cadê o povo doido que ama o Senhor, conhecido como louco, que viveu e morreu no nosso fogo, provando ser um Deus amoroso. E aqui representa só um louco. Aqui tem doido, barrido e uma pá de mano louco. Louvando a Jesus Cristo, essa unção eu quero um pouco. Aqui tem doido, barrido e uma pá de mano louco. Louvando a Jesus Cristo, essa unção eu quero um pouco. Doido, varrido e pouco reconhecido. Não bato mais um guerreiro que não teme o perigo. Então eu sigo, prossigo mostrando a minha arte. Das forças armadas de Jesus Cristo eu faço parte. Pronto pro combate, exercendo a minha fé. Futuro, passado, presente, mantenho minha cabeça em pé. Em qualquer situação, armado e preparado, estou pronto pra missão. No livro sagrado é onde eu busco inspiração e salvação para o meu povo, que cada vez mais se afunda. No mar de fogo ninguém merece. Cinco cavaleiros novatos ninguém esquece. Porque um dia loucos as trevas não prevalecem. Aqui tem doido, barrido e uma pá de mano louco. Louvando a Jesus Cristo, essa unção eu quero um pouco. Aqui tem doido, barrido e uma pá de mano louco. Louvando a Jesus Cristo, essa unção eu quero um pouco. Aqui tem doido, barrido e uma pá de mano louco. Louvando a Jesus Cristo, essa unção eu quero um pouco. Não dou bobeira para o capeta. Diante de Deus eu não perco a letra, consciente desse state eu vou seguir em frente. E você não compreende, é só na mente. Uma guerra travada em algum lugar. Sem a espada, sinto muito, você não suportará. Difícil entender o que eu digo. Reprovável você for estar iludido. Minha loucura não me torna mais um insensato. Sabedoria é dom de Deus, só pra quem é transformado então. Quebra, quebra, quebra de cadeia. Tudo bom, não lava a mão pra não deixar sujeira. Quebra, quebra, quebra de cadeia. Tudo bom, não lava as mãos pra não deixar sujeira. Aqui tem doido, barrido e uma pá de mano louco. Louvando a Jesus Cristo, essa unção eu quero um pouco. Aqui tem doido, barrido e uma pá de mano louco. Louvando a Jesus Cristo, essa unção eu quero um pouco. Aqui tem doido, barrido e uma pá de mano louco. Louvando a Jesus Cristo, essa unção eu quero um pouco. Aqui tem doido, barrido e uma pá de mano louco. Louvando a Jesus Cristo, essa unção.